Gol 1970, Libertaxi de Alfa, chame antes da Juliette. De Alfa, reportando antes da Juliette, 1970. No 723, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada a final LS, aposta habilidade. 1 no 04, aposta habilidade. O 1970, prossiga para o gate 9, via Juliette. Prosseguindo via Juliette para o gate 9, o 1970. 1-2-5-4-5, alterne 1-3-4-5. 1-2-5-4-5, alternando 1-3-4-5, Xenair 6224, boa noite. Viatura, follow-me, nas proximidades aqui do gate, entre o gate 7 e 8 mesmo, vai ligar até o gate 9, o 1-9-7-0. Ciente, vai seguir a viatura, o 1-9-7-0. Livrando Foxtrot, o 1-8-6-8, boa noite, tchau. Boa noite, Gol 1868. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 1868, tá bom. Ground. Okay, observe the Boeing 737 from Go Company is coming to gate 09. After the traffic block on gate 9, continue your tow until waving gate number 8. Roger, after the Boeing 737 above, we'll continue our time to waving another. That's correct, sir. Azul, Alpha Yankee India, prossiga. Alpha Yankee India, monta na parte principal, na posição número 3. Você está com autorização para reporte até o parte 3, posição número 8. Boa noite, contato radar, saída da Elson e mantém nível de voo 340. Seu ativo na da Elson, ação direto 340, obrigado Azul 4500. Juliette, 1868. iniciante, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, 1898. Autorizado, ele entra para 1723, correto, Salvador? Está autorizado, repórter estabilizado. Is the ground again? Go ahead, for okay, continue your call until 18 gate number 10 and maintain position on 18 gate number 10 and stand by to continue your call due to another Boeing 737. So you're holding position now, having number 10. We are now having number 10, Europa 34. No 868, prossiga para o gate 8, via Juliette. Gate 8, obrigado. Nada. Gol 1723, completa final, chame torre 118, decimal 6. Ok, o Europa 084, percebe the traffic point 737 is coming to gate number 8. After continue taxi until leaving gate number 8. Goodbye, after the 737 entering to stand number 8, continue our tow to Abin, stand number 8, Europa 3. Então, 3600, essa é uma dedicação autorizada a chegar da Mara e desça para nível de voo 050. 050, sete voos, TAP? Autorizado e TAP, então, 3600. Sul 5001, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Partiu 251, 3325, boa noite, o Azul 5001. Boa, bom voo. Obrigado. Patrulha, Rio 9810, decolado, na sua. Rio 9810, contato radar, sede da El, submantenha nível de voo 340. Sensões 340, Rio 9810. Bruno 723, livre táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Via Alfa, Rio 9810, autorizado direto bridge. Presente direto bridge, Rio 9810, direto. Eu passei daí fora, vou fazer reportar aqui. Europa 084, stand by a minute to taxi. Qual o tempo assim, Europa 084? Eu vou no 723, livre o ingresso no pátio, pela Juliette. O gate é o 01. É, Alfa, 01, vou no 723. Que o Europa 084, clear taxi by Abram. Abram 1 in India. On routing point, runway 10, contact tower on 118, decimal 6. And observe the Boeing 737 entering on the Abram 1, is taxiing to gate 1, Europa 084. Roger, with the traffic entering the Abram inside, continue via India to holding point on runway 10, and routine 118 decimal 6, Europa 084. Thank you, good day. Good night, sir, and a good flight. Thank you, sir. 9810, chame Centro Recife, frequência 1251. 1251, norte, Rio, 4810. Boa, bom. Alfa Yankee India está autorizado o início do reboque até o pátio 3. Tá, 3178, boa noite, essa é a identificação, vou na proa de Itapes para a chegada à mar e desça para nível de voo 050. 050, proa de Itapes. Autoriza a proa de Duna, proa de Itapes. Tá, 3178, mantém Itapes. Itapes. Alpha 084, good evening, on air on Puka departure. Europa 084, radio cut, copy to 57370, Puka departure. Time is 370, Puka departure, Europa 084. Estabilizado, 3600. Tá, 3600, completa final, chame torre, 118216. 118-6300. Tá, 3178, autorizado, direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre aliança, está estabilizado. Completando 3178, qual é o nome do seu interno? Completando em próprio, Solo Salvador, boa noite, Stan 3600. Boa noite, Stan 3600, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette, 3600. Alfa Yankee India finaliza o reporte. Boa noite, obrigado. Boa noite, Alfa Yankee India. Europa 084, call receiver center 125.45. 125.45, tropa 084. Obrigado. Boa noite, esse é o Gol 1170. Quem tiver informação, é que foi para autorização. Campina Grande, no 3%. Grande, Gol 1170. Aguarde um instante cópia. Seu plano ainda não chegou no sistema. Assim que chegar, eu chamo o seu para cópia. Muito obrigado, aguarde. Não poderia só adiantar nossa saída, por favor? Afirma, é a PUCA com transição de par. PUCA de par, muito obrigado. Nada, IOTA 3600, prossiga para o Gate 4. Fique atento ao Boeing da Gol, terminou o pushback. Gate 3178, complete final, chame torre 118.6. 76. Salvador, boa noite, Rocha 62123, cruzando 240, em descida restrita no 170, com a informação S2. Oxana 62123, acionando a indicação autorizada a chegar da Mari, desça inicialmente para nível de voo 1970. Qual a velocidade, tá? 2502. 150, 2502. Controle de Salvador, Gol 1098. Gol 1098, ação de identificação, voa na proa de Itape para a chegada da Mari, desça para nível de voo 050. Gol, chegada da Mari, Gol 1098. Oceana 6212, desça para nível de voo 060. 060-6212. Autorizado, Campina Grande, nível 370, via Upezulu 10 até Neuma. Após Neuma, direto Campina Grande, decolagem é da 10 com a primeira curva à esquerda, subida PUCA, a transição VIPAR, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5467. Cliente autorizado para Campina Grande 370, via Ampazulu 10, Neuma, após direto Campina Grande. Vai colocar 10 com curva esquerda, saída a pouco direção de par, o controle é 120 decimal 8 e o transponder 5467, gol 1170. Tá correto, gol 1170, chama para o push e acionamento. Câmara 1170. Alfa 31 78, Lero táxi via Alfa Juliette, gate 07, o 3178. Alfa Juliette 07178. 0098, desça para 2000 pés, ajuste 0014, autorizado SNLS, após estabilizado. Autorizado SNLS, estabilizado, estabilizado, voltou 098, ajuste 14. Salvador, bom dia, gol 1134. Gol 1134, contato radar, sai da PUCA, submatando de voo 370. Pouca 370, 1134. Oceané 6212, desça para 3000 pés, ajuste no 0114, reduza para 2209. 3122, 6252, informação X-Ray, está apresentando 1-2-0 para 1-2-0, 3-0-3-2. TAM 3152, ação de indicação, vena projetada para a chegada mar e desça para nível de voo 050. 050, projetada para a chegada. Afirmativo. Controle 1134. Prossiga. Poderia coordenar com o centro pro ar direto Maceió? Sim, aguarde coordenação. Gol 1134, autorizado direto Maceió. Maceió na presente, gol no 1134. Autorizado, LF. Azul 4107, ação de edificação autorizada a chegar da mar e desça para nível de voo 060. Autorizado. Uno 134, chame centro Recife, frequência 12545. 12545, Uno 134. 1098, passa a duna, completa final, chame torre, 118, decimal 6. 18, meia dúzia, 1098, boa noite. TAM 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 1094, 2000 pés, tá chegando tudo bem. 3152, está livre das inscrições em tá? TAM 3152, está livre. Livre, está 3 horas, 5 horas. Azul 4107, desça para 3.000 pés, ajuste 9014, está presente, foi TAP. Oceania 6212. Oceania 6212, complete final, chame torre 118, decimal 6. Oceania 6212. Afirmativo, voo no 868, autorizado Aracaju, nível 230, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, subida a Puca, após Jamo e após direto Aracaju. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5463. Aqui, eu estou no 230, passando, guarda 10, com a esquerda, Puca, após Puca, voa Jamo. Pode virar para a casa, com controle. Na 1, não. Estacionado com 463, eu vou no 868. Correto, vou no 868, chamo para o push e acionamento. Vai chamar push para o 868, tá? Nada. Na 3152, está autorizado a final de acesso e reportabilizado. Autorizado a final de acesso e reportabilizado. Alfa Juliette 05098. 3152, estabilizado. Tem 3152, complete a final, chame torre, 118, decimal 6. 386, tá, 3152, estabilizado. Azul 4107, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autoriza da final IS, após estabilizado. 5102 por pés, vai reportar estabilizado em IS aqui, a posição é a meia dúzia do pátio 3, 6212. Iate é meia pro pátio 3, 6212. Autorizado, o voo no 868, chame taxa. Falou, boa noite, Portugal 0247, but 3371-0. Informate next leg, ready to copy the clearance to Lisboa. Ok, boa noite, Air Portugal 024, and stand by clearance to Lisboa. Stand by, Portugal. Salvador, muito boa noite, Azul 6908, cruza 2-1-0, parada 150. Azul 6908, boa noite, a sua identificação vem na proa de Itape para a chegada à mar e desce para nível de voo 050. Proa de Itape, 050, chegada à mar, Azul 6908. Tá ouvindo do Fado, é? Ok, clear to Lisboa, flight level 350, vai Upper Zulu 10 until November Tango Lima, VOR, Natal, VOR, and then confirm flight plan route. Departure from runway 10, left turn after takeoff, and Momo, over the correction, and Puka, departure, and Zipar, transition. Departure frequency 120.8 and this call code 5470. Eto Lisboa, runway in use 10, expecting departure Puka transition Zipana for departure left turn. And we're pushing 10, upper Zulu 10, direction Natal. Cock 5470, and the frequency for departure 120, that's my leg, Portugal 024. Portugal 024, ready back, correct. Report for push and start 810. Report for push and start, muito obrigado, Portugal 024. Nada. Fala, Sancho 868, 89 a bordo, 2 horas, altera na recife. O voo no 868, táxi até o través do 612 e mantenha a posição no através do 612 aguardando para continuar o táxi. Ok, vamos até a posição aqui no 868, só um pouquinho. 7. 3152 livro, pista está na taxi Alfa, boa noite. Boa noite, está 3152, livre táxi para o gate 612, via Juliette. 612 via Juliette, está 3152. Voo no 868, solo. O voo no 868 na escuta, solo. Solo, voo no 868. Relativo, voo no 868. Observe o Airbus da TAM, está prosseguindo para o gate 612. Assim que o mesmo parquear no 612, eu continue o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10186 torre. Nós vamos ter que manter a posição ainda mais uns 3 minutos aqui, gentileza. Obrigado. Quente. Só informe quando pronto para o táxi. Positivo. Azul 4062, boa noite, ação de indicação, autorizada a chegada a Mari, desça para a lista de voo 050. 050, autorizada a chegada a Mari, o Azul 4062, indicou. 868. Igualmente. Obrigado. 0114, autorizada a flagia, está estabilizado. 2010 no 4, autorizada a LS, e passará estabilizado Azul 6908. Livre táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette. no 170-52 para pushback acionamento. Eu vou no 170, aguarde o instante para iniciar o push acionamento. Um BR da Azul que vai parquear no gate 3. Aguarde apenas a autorização. Estamos aguardando o voo. Salvador e Portugal 0 do Costa, 90, 50 push and start. É Portugal 024, stand by 2 minutes, to start your push back and start up. Stand by, Portugal 024. Do 4107, ingresso na Juliet, gate 03, está autorizado o ingresso. Juliet, gate 03.